o sol de agosto. Vou dormir no prado, tudo lá é posto sem ferro de arado. A cama está feita, tortela morisca, e a macela espreita com graça de arisca. Tortela morisca, por entre a macela, vou levar meus olhos num orvalho dela. Tortela morisca, pelo sol beijada, meu leito de prata, colcha perfumada. Tortela morisca, por entre a macela, vou levar meus olhos no orvalho dela. Tortela morisca, pelo sol beijada, meu leito de prata, colcha perfumada. Sobre o mar de estrelas, de flor de macela, rasgando fronteiras de imensa aguarela. Shepherd.